hoje o dia que foi paia e quase que não acaba. Vou chegar, vou me adiantar em casa, botar umas bases pra dar uma relaxada. Ouvir aquele beat que tem a minha cara. Vou pensando, revendo a minha vida. Vou indagando qual é da minha trilha. Cai a chuva, escorre no para-brisa, molha toda a rua e embaça minha vista. 12:20, os vidros embaçados. Depois do viaduto eu acelero o carro. Vou conversando, mas não tem ninguém do lado. Só meu coração assim, meio calejado. 36 anos, tá ligado? E eu tô ficando cada vez mais invocado. As reações não são mais as do passado. Ao invés de me aquietar, eu tô ficando acelerado. Tudo que era falso, eu me afastei. Dos mentirosos do rap, eu me isolei. Mas me persegue a cada dia e é de lei. Isso vai comigo até no caixão e eu sei. Sinal vermelho, eu paro até abrir. Se aproxima dois moleque pra pedir. Ei, senhor, dá uma trocada aí, senhor. É foda, essa é a sequela da metrópole. No meu bolso não tem nenhuma moeda. Aí, moleque, eu já tô naquela. É foda, virando até umas horas. Dois guri todo molhado atrás de nóia. E eu aqui preocupado com os comédia daqui, me enfurecendo quase pra explodir. Vou relaxar, meu barraco é logo ali. Amanhã é outro dia e eu tenho que dormir. Cabeça tem problema, eu sei. Musicando eu dou um tema, ei, ei. Tá fluindo como eu pensei. Já tá de noite que eu nem notei. Cabeça tem problema, eu sei. Musicando eu dou um tema, ei, ei. Tá fluindo como eu pensei. Todo esse tempo não me limitei. Mas é foda e eu tô ficando puto. Esses fuleira querem ver minha mãe de luto. Inventar história até uns absurdos só. Mas nas antigas tudo queria tá no palco junto. Era pose de bandidão, bem na fita. Mas agora onde é que estão as suas rimas? Eu tô de pé aqui escrevendo a poesia, junto com o Jean que produz a minha trilha. 12:30, o silêncio em todo canto. No meu barraco só nas mãos eu vou entrando. Só o Jussão acordado ali ligando, sempre agilizando os negócios da Mucambo. Tava dando um liga aqui no Edinho, no Duende, pra ver se rende um trocado, tá ligado? Pode crer, esse aí é meu cunhado. Meu irmão, parceirão, lado a lado. Do lado dele os problemas não são nada. Pois sua vida um dia foi marcada. Mas na frente de um juiz branco ele encara. É, de dreadlock a cabeça levantada. Perto disso os problemas são piada. Ou melhor, esses fuleiros não são nada. Lá no quarto minha preta tá deitada. Vou tomar uma ducha pra dar uma relaxada. Abrir meu coração, ver se ela me acalma. Deitar do lado dela, escutar a sua fala. Trocar ideia dos problemas aqui de casa. Falar que eu amo ela e que isso nunca acaba. Complicado, mas a vida é assim. Desde o começo e nunca vai ter fim. Vou correr porque eu faço por mim. Amanhã é outro dia e eu tenho que dormir. Cabeça tem problema, eu sei.